Secção, prefácio, de Contos de Eça de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Karina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. Prefácio. A obra dispersa de Eça de Queiroz, desde os seus primeiros folhetins na Revolução de Setembro e na Gazeta de Portugal, até à sua assídua colaboração na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e na Revista Moderna, é muito vasta, muito variada e encerra algumas das mais maravilhosas páginas do grande e saudoso escritor. Os seus editores começam com a publicação do presente volume, a compilação da obra póstuma e dispersa, recolhendo cuidadosamente esse riquíssimo espólio para o salvar, pelo livro, do esquecimento a que o condenariam a dispersão das folhas diárias e a sua efêmera vida. Os contos compreendem todos os escritos deste género que Eça de Queiroz nos deixou, a partir das singularidades de uma rapariga loura. Os seus primitivos escritos na Revolução e na Gazeta de Portugal, obra mista de fantasia e de crítica, seguir-se-ão a este em outro volume, já no prelo, e aqui uma feliz indicação do senhor Jaime Batalha Reis nos revelou o próprio título que o autor determinara dar-lhe: Prosas Bárbaras. Mais três volumes serão destinados a coligir as suas correspondências para os jornais brasileiros, conservando-se-lhes como títulos as rúbricas sobre que ali eram publicadas: Cartas de Inglaterra, Ecos de Paris e Cartas Familiares. E outros dois encerrarão a sua copiosa vária, onde se misturam impressões de literatura e de arte, artigos sobre política geral, estudos biográficos, notas de viagem, ensaios, críticas, polémica, etc. Completará esta série um derradeiro volume com o precioso inédito do São Cristóvão, tal como o admirável artista o deixou. Um esboço magnífico, um verdadeiro improviso, traçado com largueza numa primeira fatura pronta e fluente, onde a sua imaginação e a sua prosa brotam em jorros impetuosos e borbulhantes, em contrário da falsa lenda que fazia de Eça de Queiroz um criador moroso e um escritor sem espontaneidade. A título de curiosidade, para mostrar o poder de desenvolvimento e ampliação das suas faculdades imaginativas, e como um exemplo dos seus processos de trabalho, inserimos no presente volume o conto intitulado Civilização, que o autor, amplificando-o, transformou depois na deliciosa novela A Cidade e as Serras. Ao terminar estas linhas, os editores cumprem o grato dever de testemunhar o seu reconhecimento ao Sr. Francisco Ramos Paz, co-proprietário da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, que, com o mais vivo interesse pela publicação dos escritos dispersos de Eça de Queiroz, lhes forneceu, obsequiosamente, toda a vasta colaboração do ilustre romancista no importante jornal fluminense. Porto, 1903. Lelo, irmão. Fim da secção. Prefácio. Gravado por Karina Pereira.